só vai esquentar as emoções de amanhã. Sincronismo, emoção, vibração, energia positiva. Tudo isso em uma vibe. É só DJ Geleia. Já tem família daqui a pouquinho. O DJ oficial de Macapá. Pra esquentar pra você, geral, Geleia, família Jonathan. E logo mais um vídeo, Piratas, E o negão do poderoso virtual vai. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega. E as mulheres vêm. Depois dos cortes ela ficou animada. E aí, Erika Ferreira, tu não se assim, gatinha? Depois dos cortes ela ficou animada. Fiquei sabendo que amanhã estaremos em fé, lá em Pedra Branca do Amaparim pra você. Já pode. Esquitando geral, geleão. Festa da latinha. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui. Vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. Vai embrasando. Junto com a amiga e... Olha só, geleia, mergulhadão, o Arlisson. Já se encontra presente também nos bastidores. Ele com toda a galera. Ela... E aí, o Arlisson! Fique sabendo que você é mó criado. E tu para, já pode ficar pela... Vai na manha hoje, o Arlisson. Tem que chegar de manhã. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que você tem cara. Ainda mais que você é uma danada. Não é assim? Pode ficar pelo. Olha o chegadinho também, tá no circuito, geleia. Olha o chegadinho! Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem. O homem tá no circuito aí, família! Uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é a. Tá ali na pressão e dali! Geleia também na renda, guarda o Josué da Jô. E aí, Josué? Tá ficando bonito, né, família? Esquenta geral, poderoso virtual. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando... E hoje com a sexta vibe com o lançamento do Melody, do poderoso virtual. É rock doido, né, meu filho? Nosso castilho, nosso seguro também. Nossa equipe do espregado. Vai tremendo a bunda. Alô, geleião. Vai tremendo a bunda. Sexta VIP. Onde do TT, ela não precisa de play porque já vive no automático. E aí, chegadinho, garoto? Eu sei, mas com um tanto problemático. E aí, Daiane, tá no segundo, né? A cintura de elástico merece replay. E eu acho isso fantástico, já disse que amei, que amei, que amei. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Tá todo meu vulco, gelo aí, o Brasil, E aí, poderoso virtual? Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Nossa, nenê. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força, com força, com força, com força, com força, com força. E aí, Henrique do Paredão, tá com força, hein? Força, tá com força, com força, tá com força, com força, com força, com força. Família, tua roda tá no segundo também. Um abraço pra você. Com força, com tudo. Taca rabeto com força, com força, com tudo. Que baile é esse que tá maior tumulto? É o Jay Smith, Nando DK no Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. Toma ao vivo pra você. Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com. E aí, negão? Tá com, tá com o rabetão com força, com força. Só na mãe, garoto. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. DJ Geleia, esse eu assino embaixo. Copiou? Cê aguenta, se te olhar desse quica até o chão. Fala brincando. Se rebola gostoso, empina me olhando, eu te pego de jeito. Se começar embrasando contigo é. Vai malandra. Logo mais cedo, nosso jovem talentoso pra esquentar. Nosso caixa e nosso também. E o Arrasta Povo, o Pirata Show. Aguenta, se te olhar desse quica até o chão. Fala brincando. Se rebola gostoso, empina me olhando, eu te pego de jeito. Se começar embrasando contigo é. E lembrando que hoje tem sorteio de 20 abadás. 20 abadás pra galera aí. Curtiu o nosso bloco da Bendita lá no Jardim. Se te olhar desse quica até o chão. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Você vai o quê, neném? Você vai o quê? Vai dar PT, vai dar, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. No baile do BDJ que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. No baile da São Matins que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Aqui no Morro das Pedras que ela começa a sentar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Vai dar PT, vai dar. E do lado da disco, o beat já vai rir. Muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. No baile. Sexta VIP. Vai dar PT. A sexta mais bombada da Zona Norte. Sexta VIP. Sexta VIP do Macapaba Clube. O movimento mais gostoso do Brasil. E essa é a turma da brigadeira repertória. E automaticamente, quando ela escuta, ela quer embrasar. O Henrique tá uma maluca. Ele ganhou a primeira dama, tá no circuito aí. Escuta. Já tem Fabinho esquitando pra você, tem Jonathan. Malucas, e bote a mão. Logo mais também tem Pirata Show. O movimento mais gostoso do Brasil. E essa é a turma da brigadeira, repertório novo assim. E automaticamente, quando ela escuta, ela quer embrasar. Elas ficam malucas. Automaticamente, quando ela escuta. No clima do Bendita, bora virtual, bora do tamanho. Lucas, e bote a mão no joelho e vai também na bunda. Se tu agora tá assistindo já aí, se tu já 106.9, tá bom? Nosso link do Via Rádio aí pra você. Sim. é o bonde do... Olha nosso amigo, nosso despregado também tá no circuito. Um abraço aí, ó. Automático, pensa que eu não sei, que eu sou um pouco problemático. Olha o meu parceiro Anderson Safadão. A cintura de mola, então merece replay. E automaticamente, quando ela escuta, ela quer embrasar, elas ficam malucas. Automaticamente, ela quer embrasar. Tá tudo na pressão. Sobe, que sobe, que sobe, DJ, vai. Ele é Lipinho MP3. Sobe, mas Lipinho, tá show. Na a maioria das amigas da minha esmina tão querendo. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo. Quem foi quem disse pra tu me divulgar? Quem foi quem disse pra tu me espanar? Eu te pegava no quarto, fazia tu delirar. Te chamava de gostosa, era mordida sem parar. Quem foi quem disse pra tu me... O nosso amigo Negão do Poderoso Virtual, tá no segundo também. Diz pra tu me... Daqui a pouquinho mais uma vez a bala do Virtual. Eu te fazia... chamava de gostosa, era mordida sem parar. Na, a maioria das amigas da minha esmina tão querendo. Na, a maioria das amigas. Solta o botinho aí, DJ. Vai. E aí, novinha? Tá gostando, tá? Só no clima do carnaval pra você. Vem. Isso é mistura louca, bebê. É o sucesso do verão. Vem com nós. A gente brigou e eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda e a gente só briga e a gente só chora. Esbarre com a amiga dela, então pensa que mulher gostosa. As duas também brigou e ela se vinga agora. Então joga, vai. Joga o bumbum e rebola. Então joga, vai bebê. Joga o bumbum. Então joga, vem. Joga o bumbum e rebola. Então joga. Joga o bumbum. Vai, vem que vem. Isso é mistura louca, maninha. Alguém me segure, hein. O céu dos CDs, o Morel de São Paulo. A gente brigou e eu mandei ela embora. Primeiro dia que são foda, que a gente só briga e a gente só chora. Então esbarre com a amiga dela, então pensa que mulher gostosa. E as duas também brigou, e a gente se vinga agora. Então joga, vai. E você? Joga o bumbum e rebola. Então joga, vem. Vai, então joga, vai amor. Joga o bumbum e rebola. Então joga, vem. Joga o bumbum e rebola. Então joga, vai amor. Joga o bumbum e rebola. Então joga, vai bebê. Joga o bumbum e rebola. Então joga, vai. Joga o bumbum e rebola. Então joga o bumbum. Vem que vem. É muito rock pra você. Biel Bandes, o moral de Baitaba. E aí? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá sucesso? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Então samba, na cara da inimiga vai samba. Vestila com as amigas vai samba. Na cara da inimiga vai samba. Vestila com as amigas. Quer causar, a gente causa. Quer sambar, a gente pisa. Quer causar, a gente causa. Quem olha o nosso bonde pira. Causar, a gente causa. Quer sambar, a gente pisa. Ao som do poderoso virtual esquentando pra você. O bonde pira, então samba. Na cara da inimiga vai samba. Vestila com as amigas vai samba. Na cara da inimiga. Daqui a pouco tem pirata show. Vestila com as amigas quebra. Correntinha numa rocha. Que tiro foi esse, pior? Que delícia. Que delícia. Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? amarrado. Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá amarrado? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá amarrado? Que tá um samba na cara da inimiga, vai samba. Desfila com as amigas, vai samba. Na cara da inimiga, vai samba. Desfila com as amigas, negona. Quer causar, a gente causa. Quer samba, a gente pisa. Quer causar, a gente causa. Quem olha o nosso bonde pira. Causar, a gente causa. Quer samba, a gente pisa. Quer causar, a gente causa. Quem olha o nosso bonde pira. Então samba na cara da inimiga, vai samba. O show da maior sensação de aparelhagem do momento, samba. Poderoso Virtual. Vai samba. Desfila com as amigas. Então quebra, quebra, quebra. O tempo passa, passa, passa. As coisas mudam, mudam, mudam. E só os melhores fazem a diferença. Agora, o trio que a galera escolheu e consagrou pra comandar e agitar a balada mais top da Zona Norte. Mais top da Zona Norte. DJ Jonathan, DJ Jonathan, DJ Fábio, DJ Fábio, DJ Fábio e DJ Geleia, DJ Geleia. Tá na pressão, garoto! Detonando muito som na sexta VIP no Macapaba Club. Aqui, literalmente, é pressão, pressão, pressão. Só começando as emoções, Henrique, emoções, Henrique, emoções. Eu só te peço, só mais uma chance, só mais uma chance. E você, Nenê? Eu só te peço. Gratíssima Erika Ferreira, tá no segundo também. Um abraço pra você, Nenê. Mais uma chance. Daqui a pouquinho tem Fabinho, tem Jonathan esquentando pra você, Geraldo. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que eu te magoei bem. Mas vamos tentar conversar, tentar. Amanhã estaremos aí em Pedra Branca do Amapari. Filha, um abraço, Henrique. Eu te amo tanto, custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, eu só te peço, só mais, só mais. Só você. Só mais uma chance. E aí, Ariel? Só mais uma chance. Você. Eu só te peço. Tá na área. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Tá ali na pressão, tá ali na pressão, tá ali na pressão. E já vai começar, a pressão vai começar. Dali, dali, dali na pressão e dali, dali na pressão. Hoje eu tô de rock. Eu tô de rock doido e não põe pra endoidar. Eu tô de rock doido e não põe pra endoidar. Eu tô de rock doido e não põe pra endoidar. Eu tô de rock doido e não põe pra endoidar. Tá ali tudo na pressão e tá ali tudo na pressão. Vai, vai, vai. Júnior Santorini. A pressão vai começar. Esquenta do bloco do Bendita na VIP. Te liga a concorrência, não vem bater de frente. Do Blue Power System, aqui a chapa é quente. Os melhores projetos é só falar com o Alessaldi. Segura essa pressão e vai sentindo grave. Segura essa pressão e vai sentindo grave. Do Blue Power System, top dos automotivos. Toma mais um hit e vem curtir comigo. Toma mais um hit e vem curtir comigo. Olha o parceiro Henrique do Paredão, todo mundo segura também. O nosso castiloso tá ali na pressão. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Mamu,

pressão e tudo, tudo na pressão. Olha o nosso poderoso virtual. Tá na mão, tá na mão. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Olha o cacho nosso. Agora vai pagar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página que ficha, ficha 28 do tal. Eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Agora vai pagar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Agora vai pagar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Tá tudo na pressão. Jaleia rebitando, jaleia vomitando. Só quem é bandido vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Dali o caqueado, dali, dali o caqueado. A galera do poderoso vigiou, alta no segundo também. Bora, poderoso! Alô, Melly! A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque tu é DJ e tá tocando só as balas. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Agora eu vou mandar um alô para as bandidas. Alô para Sabrina, alô para Giovana, alô para Carol, alô para Amanda, alô para Tainá, alô para Daniele, alô para Gabi, alô para Michele, alô para Fernanda, alô para Marcele, alô para Bianca e alô para Kelly, alô para Luana, alô para Crislaine, alô para Carinha, alô para Elaine, alô para Thaís, alô para Heloise, alô para Valéria, alô para Laís. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Vai começar a sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra. Começou aí, começou aí, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Já tem Jonathan gritando pra você naquele modelinho, papai. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Olha o poderoso virtual. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, bicho, nós é o bicho, putaria pro menor, tá ligado que é lixo. Nós é o bicho, nós é o bicho, putaria pro nosso bonde, tá ligado que é lixo. O tribala tá passando, vai sarrando tudo nela. Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo nela. Os cria que tá passando, vai sarrando tudo nela. O menor que vai passando, vai sarrando tudo nela. O DJ que tá passando, vai sarrando tudo nela. Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta. Dá palinha da, dá palinha da xereca. Dá palinha da, dá palinha da pepe. Olha o parceiro Juninho da Chumida Chico também, um abraço, Juninho. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. 106.9, o nosso link do Via Rádio pra você. Dança, dança, dança. Já temos aí o Jonathan, tem mais do Fabinho. Segura o lance, dança, tô mandando show. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Com a mão do seguro com a pão, com a outra mão você segura o lança. Com a mão do seguro com a pão, com a outra mão você segura o lança. Com a mão do seguro com a pão, com a outra mão você segura o lança. Com a mão do seguro com a pão, com a outra mão você segura o lança. DJ Fabrício Imbatível, criando tendências do Pará. E aí, do Pará, do Galadão? Vai começar a sequência da sarra, da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Só pra você, meu amor. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. E você? Tu ainda me amas. Só pra machucar, meu amor. Mas se tu me amar, o que você quer? Amanhã vamos estar em Pedra Branca. Eu só te peço, só mais, só mais.

Daqui a pouquinho também tem nosso pirata show pra esquentar. Bora, Castiloso! É a foto envolvente que mexe com a mente de quem tá presente, ela vinha tudo doida, fica loucona e se joga pra frente. É a foto envolvente que mexe com a mente de quem tá presente, ela vinha tudo doida, fica loucona e se joga pra frente. Aí eu falei assim pra ela: vai com o bumbum tantã, mexe o bumbum tantã. Vai com o bumbum tantã, vai com o bumbum tantã. Vai, mexe o bumbum tantã, bate o bumbum tantã, sarra o bumbum tantã. Vai, vai. A gente vai sempre vai recepcionando os nossos amigos por aqui. Mexe o parceiro particular, Pito. Nosso Cleitinho das Marcantes tá no segundo. Vai com o Gino Geraião, Fabinho, Jonathan. Mexe o bumbum tantã. Já já o rei do som automotivo, o Príncipe Jonathan. Joga no swing, vem, Tata, vem. Pega o nobre pro de moral. Swing. Vai que tá presente, ela vem tudo louca, fica doidona e se joga pra frente, aplata envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. Aí eu falei assim pra ela: vai com o bumbum tantã, mexe o bumbum tantã. E o nosso esfregado também. Sarra o bumbum tantã, vai, mexe o bumbum tantã. Vai com o bumbum tantã, bate o bumbum tantã. Vai, vai, sarra o bumbum. Sargentando pra você. Já fiz moto de motel sentado em cima do banco, as mina por cima de mim com vestido levantando. Já, já, Jonathan. Sarrando e quicando, sarrando, sarrando, sarrando e quicando, sarrando. MF na frente de novo, viu, Iago? Olha! Ela falou que ela é foda, que é muito experiente. Vai tomar de costa, vira! Vai tomar de costa, vai tomar de costa. Toma de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, também tomar de frente. Você, o nome disso é sua. De motel, sentado em cima do banco, as mina por cima de mim com vestido levantando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Ela falou que ela é foda, que é muito experiente. Vai tomar, vira, vira, vira, vira, vira. Vai tomar de costa, tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. DJ, DJ, Go, DJ. Repertório novo do MF. DJ. Sucesso MF, é o daí, Playboy. Go, faz o DJ. Sinalzinho da amizade. Go. Vai, faz o Go. Sinalzinho da amizade. Todo mundo, vem! É só nós dois dentro Go. Do carro, com o vidro todo embaçado. Você só relando em mim, deixando todo oriçado. Eu falo que eu te amo pra depois rolar o set. Vou te levar pro bar e quando terminar eu pego. Eu pego, eu pego e quando terminar eu pego. Eu pego, eu pego e quando terminar eu pego. Eu pego, eu pego e quando terminar eu pego. Eu pego, atenção na voz, atenção. Alô, Juiz! Toma doce, ela fica maluca quando... É o homem das comidas simples, só no segundo também. Toma sua gostosa, toma, como eu disse. Eu disse toma, toma, toma, eu disse toma sua gostosa. Toma, toma, toma, eu disse toma sua gostosa. Toma, toma, toma, eu disse toma sua gostosa. Lady Jonathan. O sinalzinho da amizade, vai, faz o sinalzinho da amizade. Todo mundo. É só nós dois dentro do carro, com o vidro todo embaçado. Você só relando em mim. E porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um certo. Vou te levar pro party. Henrique do Paredão tá no segundo também, garoto. Você, na pressão. Olha o swing do MF. Mais uma do MF. É nóis, Matheus Fernandes, MC Keke. Quem sabe canta bem alto pra mim aí, vem, vem. A minha mulher começou uma discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era a bagaça, para Caleb. De repente eles deram uma risada, disseram MF. Logo você, logo você, logo você, eu tô obrigado. Você! Joga a mão, me diz, me diz. Fui, partiu pra onde, show do MF. Fui, partiu pra onde, show do MF. Eu tô obrigado com a mulher, hoje eu vou pra fuga nela. Fui, foi pra onde, show do MF. cima, joga a mão em cima, joga a mão em cima e diz pra mim: respeito, ML, respeito, ML. A minha mulher começou uma discussão, agora nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei um dia na bagaça, hoje eu não tinha como aparecer. Na sequência eles deram risada e disseram: ML, logo você, logo você, logo você. Eu tô brigado com a mulher. Joga a mão em cima e diga: fui, partiu pra onde? Show do MF. Fui, partiu pra onde? É o Mandela. Eu tô brigado com a mulher. Sucesso do MF. Fui, partiu pra onde? É o Mandela. Fui, partiu pra onde? Henrique do Paredão tá no circuito, circuito, circuito, circuito. Vai balançando o bumbum, tatum, tatum. Vai balançando o bumbum, tatum, tatum. Vai balançando o bumbum, tatum, tatum. Vai balançando o bumbum, tatum, tatum. Vai balançando o bumbum, tatum, tatum. Vai balançando o bumbum, tatum, tatum. Vai balançando o bumbum, tatum, tatum. Vai balançando o bumbum. Te pego, novinha, te dou beijo na boca. Hoje o clima tá quente, eu vou te deixar bem louca. Se ela faz jogo duro, não se desespera. Taca a cachaça que ela libera. Você esquentando. E aí? Alô, Geleião. Quero dizer que esse DJ Geleia. Quero dizer que esse DJ Geleia. Quero dizer que esse DJ Geleia que arrebenta. Manda ver, Geleia. E o nosso monte da madrugada tá no segundo também. Um pra você! Juntamente com o nosso Chuchu Divulgações, um abraço, maninho! Hear me now. show da maior sensação de aparelhagem do momento, Poderoso Virtual. Make me happy all night. A la la la la, come and make me feel alright. A la la la la la, we need somebody tonight. A la la la la, come and make me feel alright. A la la la la la. Esse Fabinho Gujuí. Considerado e o Daniel Virtual tá no segundo também. Um abraço, maninho! Comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato em um papo, eu bato em um ponto, eu tomo um drink, eu fico pago. E aí, Dom Juan, tá no segundo também! Jonathan, Sheila e eu, Fabinho, esquentando pra você! Olha o nosso cast, nosso botando na pressão! Sede pra te ver. Hoje eu não vou correr sem ter você. O teu lugar são dois, um sim, um não. Meu amigo Anderson Rocha tá no segundo, meu abraço, maninho. Nossa DJ Gabi Absoluto tá no segundo. Prefiro o céu aberto. Nossa DJ de Macapá. Selvas. Obrigado, minha linda. Estive cá. Tudo certo, queria novos ares, mas... A resenha tá com a gente. Geleia, o nosso parceiro Juninho, ladrão de pendrive, já se encontra na retaguarda. Alô, Juninho, parceiro Pingo das Marcantes, bora, Juninho. DJ Gabi Absoluta, Chuchu Divulgações e todos os bondes da madrugada.